Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Feliz ano novo para todo mundo. Hoje vamos dar uma aula normal, né? O assunto de hoje eu extraí deste livro aqui. Hegel e o antissemitismo. O autor chama-se Tezcatlo Tibebo, é um homem da Etiópia. E, evidentemente, ele expressa o ponto de vista, né, do Black Lives Matter. Para vocês terem uma ideia de até onde está chegando a alteração que esse pessoal está fazendo na inteligência humana. Sobretudo na deles próprios, quer dizer, o estrago que o sujeito faz na sua própria inteligência e que depois transfere para os outros. Que, baseado no prestígio universitário do primeiro, acha que está ganhando alguma coisa, quando na verdade está perdendo tudo. Esse aqui, eu acho que a confusão lógica que esse sujeito faz é de uma gravidade extrema. Mas eu duvido que alguém esteja percebendo, porque se o editor percebesse, ele não teria publicado esse livro. Teria mandado o sujeito consertar pelo menos esse pedaço. Eu vou ler aqui para vocês, são apenas dois parágrafos. Eu vou ler e depois eu vou explicar. É que isso aqui é como aquele trecho da Escola de Frankfurt que eu li, né, que o pessoal diz, não, isso aí não está promovendo o incesto de maneira alguma. Né? Não, o sujeito não promove o incesto, ele apenas diz que se você priva, né, a mãe e o filho de fazer carícias eróticas, o filho nasce com problemas cerebrais. Você destrói a capacidade racional dele. Só isso. Quer dizer, ele não está falando a favor do incesto, ele está falando contra a proibição do incesto, o que é exatamente a mesma coisa. Quantos professores universitários não leram isso e acharam que eu estava distorcendo o sentido? Ou seja, são todos analfabetos funcionais, obviamente. Mas, e o pessoal da mídia, mesmíssima coisa, chegou a sair na Folha assim, fake news. Fulano prega, né? Recomenda livro que prega o incesto. Era o candidato presidencial, né? O Cagade. Né? Então, o pessoal, na ânsia de limpar a reputação do cidadão, não, tinha que se privar da capacidade de entender um texto cujo sentido era bastante óbvio. Né? Se você fala contra a proibição de alguma coisa, é obviamente você está falando a favor da liberação. Você precisa ser muito inteligente para entender isso aí. Mas, quer dizer, se a proibição do incesto produz até lesão cerebral, eu falo, porra, então tem que liberar imediatamente. As mães têm que começar a transar com seus filhos imediatamente para evitar essa desgraça. Né? Do mesmo modo, né, a capacidade que esse pessoal tem de mentir é muito grande. Mas a mentira tem sempre consequências. Você mente uma vez, depois você tem que mentir de novo para reforçar aquela mentira, e de novo, e de novo, e de novo. No fim, o negócio vira um círculo vicioso. Quer dizer, você já está operando no terreno da mentira permanentemente, e você não é capaz de distingui-lo mais do campo da verdade. Né? Uma coisa que acontece, por exemplo, o uso habitual da palavra fascismo para designar todos os regimes que são maus, que são genocidas, etc, etc. Olha, peraí. Você não está falando de nazismo, você está falando fascismo. Fascismo é um termo italiano. Se você ler a história do regime fascista do Mussolini, já, Mussolini fez muita desgraça quando ele invadiu o país da África. Lá ele foi mal. Mas com o seu próprio povo, ele nunca fez um genocídio, nunca fez um massacre. Quer dizer, que italiano que o Mussolini matou em massa? Ninguém, praticamente ninguém. Mais ainda, não era um regime totalitário, isso é a tese da Hannah Arendt, né? Não era um regime totalitário porque o governo Mussolini convivia com dois poderes concorrentes, que era a monarquia e a igreja. Ele nunca tentou mandar em um nem no outro. Né? Então, comparado com o regime soviético, o fascismo do Mussolini era uma festinha de aniversário. Então, por que que esta palavra passou a designar tudo quanto existe de pior, de mais assassino, de mais genocida na política? Isso foi a propaganda soviética, começada com Willy Münzenberg na década de 30, que até hoje se repete. Quando o pessoal chama o Bolsonaro de fascista, Eles estão dando a interpretação de que a famosa interpretação soviética de que o fascismo é a expressão, vamos dizer, do capitalismo decadente. Quando o capitalismo está decadente, ele apela para o fascismo para se salvar. Essa interpretação é absolutamente falsa, errada meticulosamente. Isso é coisa de quem jamais leu um teórico fascista. Porque todos os teóricos fascistas eram anticapitalistas. Né? Eu sei disso porque eu estudei os livros do James Gregor e do Zev Sternhell, que são, para, são, no meu gosto, são os maiores conhecedores de fascismo no mundo. Né? Então, o fascismo ele se origina das teorias da esquerda francesa do fim do século XIX. Eles absorvem aquelas críticas e propõem um regime anticapitalista, centralizador, estatizante, né, e revolucionário, né, acreditando que, sobretudo por acreditar que o proletariado jamais poderia ser o agente da revolução. Porque ele diz, não existe proletariado internacional. A condição do proletário está sempre vinculada ao país onde ele reside. Se ele sair do país onde ele está, tá certo? Ele vai ter que se integrar num outro proletariado e vai viver de acordo com as leis do outro país. Então, um proletariado internacional é uma coisa que absolutamente não existe. Existe capitalismo internacional, isso sim. Capitalistas internacionais, eles, né, vivem fazendo acordo uns com os outros. A expansão natural do capitalismo transcende as fronteiras nacionais. Mas como que o proletariado vai transcender as suas fronteiras nacionais? Isso é impossível. Então, segundo, né, esses teóricos fascistas do começo do século, que eram os professores do Mussolini, não pode haver uma luta de classes assim, entre o proletariado e a burguesia, mas tem que ser entre nações proletárias contra nações burguesas. Ou seja, é a nação que passa a ser o personagem central da revolução, o agente da revolução. Então é obviamente uma teoria revolucionária, socialista, tá certo? Muito parecida com o regime soviético, com a diferença de que o regime soviético queria ser internacionalista e o fascismo queria ser nacionalista. Só que mesmo essa diferença foi para as cucuias, porque a partir do regime stalinista começaram a aparecer nacionalismos comunistas. E isso foi um problema para a União Soviética, né? O próprio Stalin escreveu um livro sobre o problema das nacionalidades. Né? Pronto, vocês devem conhecer a história do Marechal Josip Broz Tito, da Iugoslávia. Ele diz, olha, aqui nós fazemos o regime soviético do jeito que vocês querem, só que é o seguinte, Stalin não manda aqui, quem manda aqui sou eu. A Iugoslávia é independente. Depois que a Iugoslávia foi independente, apareceu também a Albânia com conversa de independência, a China com conversa de independência, Cuba com conversa de independência, e o senhor apareceu um nacionalismo dentro do campo soviético. Então, a teoria do internacionalismo proletário já tinha ido para as cucuias. Então, eu pergunto, o que sobrou de diferença entre o fascismo e o comunismo? Absolutamente nada. Agora, o comunismo usa a interpretação falsa do fascismo como expressão do capitalismo, quando é exatamente o contrário, para poder usar esse rótulo de fascista sobre os inimigos do comunismo. Né? E nesse sentido eles começaram até a chamar de fascista tipos como Winston Churchill, que foi um dos primeiros adversários do fascismo, e o general de Gaulle, que foi também um dos primeiros adversários do fascismo. E assim por diante. E quando eles chamam os outros de fascistas, eles estão se xingando a si próprios. Nós temos que denunciar esta coisa dia e noite. Quer dizer, você xingou alguém de fascista, você é um vigarista, você é um canalha, você é um mentiroso. Né? Outra coisa, outro dia eu estava vendo o programa da Bruna Torlai e ela fala muito bem de mim o tempo todo. Ela, embora não seja minha aluna, ela leu coisas, entendeu o que leu, mas, e fala muito bem. Só que ela disse que eu tive a ajuda do Antônio Paim. Nunca tive. Nem do Antônio Paim, de nenhum liberal. Mas tive até brigas feias com liberais tipo Alberto Oliva, Mar Guerreiro, né? Porque eram assim, eram drasticamente anticristãos, puxaram briga comigo por causa disso, né? Saíram mal, e na verdade, depois dessa discussão, eles saíram do mercado. Nunca mais se ouviu falar deles. Eles desapareceram, simplesmente. E o Antônio Paim, nunca tinha uma briga com o Antônio Paim, mas nunca levei muito a sério o trabalho dele. Por quê? A diferença entre eu e o Antônio Paim é muito simples. Ele é um intelectual e eu sou um escritor. Quer dizer, Intelectuais lidam com ideologias, estereótipos, etc, etc. Escritores lidam com a experiência humana. Essa distinção foi estabelecida pelo Saul Bellow, Prêmio Nobel de Literatura. Eu subscrevo e me identifico. Eu não sou um intelectual. Intelectual é o FHC, o FHC, tá certo? É, o Cagade, né? O Mauriase, né? Esses caras são os intelectuais. Eu sou um escritor, pô. Escritor e professor. Está muito bom para mim assim. Eu não quero ser intelectual de jeito nenhum. Mas... Então, os intelectuais que foram cooptados pelo regime soviético desde a década de 30 e continuam sendo cooptados até hoje, se você pensar bem, a função deles foi o seguinte: recobrir a União Soviética e o comunismo de modo geral da aura do monopólio do bem e da virtude. Ou seja, você não vai discutir assim capitalismo contra comunismo. Você vai discutir o mal contra o comunismo. Se você está contra o comunismo, você está do lado do mal. Você é uma pessoa má. Você é um perverso. Né? E cooptaram milhares de escritores para dizer isso. Escritores de primeiríssimo plano, como Ernest Hemingway, John dos Passos, André Malraux, André Gide, todos eles. André Gide depois foi para a União Soviética e foi decepcionado. Né? Geraldo. O Zé Geraldo nunca fez propaganda para eles. Né? Mas o Zé Geraldo é o seguinte: ele nunca foi comunista de convicção, mas ele contribuía para o partido. Por quê? Era o beijamão. Sem o beijamão, eles não publicam seus livros. É muito simples. Né? Você veja, o próprio Graciliano Ramos era comunista, era de fato um membro do partido. Né? Mas ele vivia brigando com os caras, ele nunca se deu bem com o aparato partidário. Ele era comunista ideológico, mas não era comunista funcional. Eu só aceito a definição funcional de comunista. Quer dizer, comunista não é o sujeito que tem convicções comunistas. Porque se você perguntar qual é a convicção comunista, lê a obra inteira do Lenin e do Marx, daí você tem a convicção comunista. Sem isso você não tem. Se você conhece só dois parágrafos, meu filho, você pode estar chamando de comunista uma coisa que não é comunista de maneira alguma. Então, o verdadeiro comunista se define não pelas suas ideias ou convicções, mas pelo fato de ele pertencer a um aparato, dele estar ligado, ter um conjunto de conexões e estar empenhado em certas atividades, né, que favorecem o comunismo. Essa é a função dele. A convicção não tem importância. Aliás, o próprio Marx daria risada de quem acha que a definição de uma corrente política está nas ideias. Um materialista jamais pensaria uma coisa dessa. Quer dizer, o que interessa não é a ideia, o que interessa é o que o sujeito está realmente fazendo. Podia ver um idiota de um professor universitário dizendo: não, esse pessoal da extrema-direita qualificou o Paulo Freire de comunista. Mas olha aqui, o Paulo Freire trabalhava para a Secretaria de Educação do Estado tal. Vocês acham que isso é uma organização comunista? Resposta assim: não é que eu acho, eu tenho certeza. Você é que não sabe. Quer dizer, o que você está usando para limpar a barra do cara está sujando mais ele, só que você não sabe. Mas no Brasil, todos os truques que a propaganda soviética inventou a partir dos anos 30, no Brasil ainda funcionam. Aqui nos Estados Unidos ainda funciona. Por exemplo, esse monopólio comunista do bem e da virtude. Né? Quer dizer, enquanto eles matavam 100 milhões de pessoas, né, produziam fome, miséria, sofrimento para tudo quanto é lado, os ruins eram os outros. O ruim era o Winston Churchill, era o general de Gaulle, né? Como é possível com um treco desse? Né? Você vê, se você pensar assim, onde começou, por exemplo, o anti-americanismo? De onde eles tiraram a ideia de... Olha, eu vivo aqui nos Estados Unidos, eu conheço o povo americano. Né? O meu irmão, que viajou muito pelo mundo, ele dizia o seguinte: o único povo que tem coração é o americano. E hoje eu acho que ele tem razão. O povo americano é um povo bondoso, generoso, né? Gosta de ajudar os outros. Tudo quanto é americano colabora em alguma campanha de caridade, que não colabora pouco, não é assim uma coisa de dar um dinheirinho uma vez por ano, não é não. Quando nós chegamos aqui, nós estávamos morando lá em Carson, tinha a igreja. A primeira pessoa que eu conheci foi o cara que era gerente do banco e pastor da igreja metodista. Ele convidou para ir na igreja metodista, eu fui lá na igreja dele, estavam as velhinhas lá, né, tricotando meinha e blusinha para mandar para os meninos pobres da onde? Do Brasil. As velhinhas se reuniam todo dia para fazer isso. Aonde que você vai encontrar no Brasil umas velhinhas fazer? Nunca é. Você acha que as velhinhas brasileiras vão se reunir para fazer meinha para os meninos brasileiros? Não. Elas querem que os meninos brasileiros se danem. Mas a velhinha americana, não, ela se preocupa. Né? Então, aconteceu o seguinte: na década de 20 houve um problema econômico na União Soviética. 2 milhões de pessoas morreram de fome. Então, daí foi preciso organizar uma campanha, né, de socorro. E o Lenin chamou os encarregados, entre os quais, aí que entra em cena o famoso Willy Münzenberg. E o Lenin diz a ele: não adianta pedir para a burguesia não vai nos ajudar de maneira alguma. Nós precisamos é da solidariedade do proletariado europeu. O Willy Münzenberg era mais esperto. Ele começou a pedir dinheiro para os americanos. Né? E o proletariado não contribuiu em grande coisa, mas as contribuições americanas foram enormes, foram monstruosas. Né? Deu para resolver o problema quase que totalmente. E quando comunicaram isso ao Lenin, ele ficou aterrorizado. Ele disse: se nós permitirmos que as pessoas pensem que a burguesia é melhor do que nós estamos lascados. Então o que ele fez? Fechou a organização que ele tinha montado para fazer a coleta de dinheiro, puniu os caras todos. E pior, Lenin disse declaradamente, palavras dele: nós sabemos que esses funcionários da campanha eram pessoas honestas, mas nós temos de puni-los por razões políticas. Você viu o que é comunista? Comunista é isso, gente. Quando me dizem assim: o sujeito é comunista, mas é uma pessoa boa. Mentira, comunista bom. Meu filho é um jacaré que voa de costas. Né? É uma galinha que bota volumes da Enciclopédia Britânica em vez de ovos. Tá entendendo? É um negócio absolutamente impossível. Né? Então, o anti-americanismo começou aí. Falou: agora nós temos que queimar a reputação dos Estados Unidos para o pessoal não dizer que os americanos estão nos ajudando. Quer dizer que ele retribuiu o bem com o mal. Né? Conscientemente. Assim, episódios como esse houve muitos. Mas praticamente toda a conversa anti-Bolsonaro que você vê no Brasil, toda ela é inspirada nos mesmos truques verbais disseminados por Lenin e pelo Willy Münzenberg a partir da década de 30. O Münzenberg, ele tinha, coordenava uma rede de jornais, estações de rádio, estúdios de cinema. É um negócio absolutamente monstruoso. Né? E praticamente toda a intelectualidade europeia estava trabalhando para ele por dinheiro. A penetração desse negócio entre os intelectuais foi tal que eles arrumavam esposas. As pessoas que eles queriam manipular, podia ser um intelectual, um escritor, um juiz de direito, uma coisa assim, arrumava até esposa para os caras. Tem o juiz da Suprema Corte, Félix Frankfurter, a mulher dele era uma agente da KGB, ele nunca soube. Foi depois que acabou a União Soviética, que abriu lá os arquivos, descobriram um monte de informes passados pela mulher dele para a KGB. Do mesmo modo, o escritor americano que agora... Pô, esqueci o nome do... Mas tinha vários casos desse tipo, né? Então, esse precisa avaliar a penetração. Whittaker Chamber? Não, Whittaker Chamber é o contrário. Ele foi o cara que rompeu com ele. Era Sinclair Lewis. Também arrumaram a mulherzinha para ele. E assim por diante. Alguns acabaram se desiludindo. John Los Passos se desiludiu. Demorou, mas se desiludiu. O Hemingway, até hoje não se sabe se o Hemingway era realmente comunista, se ele era um agente secreto da CIA, ninguém sabe. Mas a CIA, o pessoal fala tanto da CIA, por que você acha que o comunista fala tão mal da CIA? Por quê? Porque eles dominaram a CIA desde o início. A CIA foi criada a partir do OSS, Organização de Serviço Secreto, e foi criada durante a guerra, no tempo em que a União Soviética era aliada dos Estados Unidos. Então está repleto de comunistas. Tiraram algum quando virou CIA? Não, continuaram lá. E continua até hoje. Então, a CIA não dá para você confiar. Né? Mas quando eles. Tudo que acontece de ruim, os comunistas dizem que foi a CIA. Por quê? Isso encobre melhor ainda a ação deles dentro da CIA. Quer dizer, veja, esse é o reino da mentira, assim, até a engenharia da mentira. Não é, não é mentira no sentido vulgar, quer dizer, a expressão de um sentimento, de um desejo momentâneo. Não, é a engenharia mesmo da mentira. Né? Então, isso penetrou tão profundamente na cabeça de certas pessoas que elas ficaram burras definitivamente. Não consegue raciocinar mais fora disso. Eu falei, todo este pessoal da esquerda brasileira, todos assim. Pois essa semana não saiu aquela pesquisa de que 44% da população brasileira está preocupada com o comunismo. E daí no dia seguinte sai a notícia que os partidos de esquerda estão preocupados com esse temor brasileiro do comunismo. É como se eles dissessem, não, daí vão nos confundir com os comunistas, não vão mais votar em nós. Fala, mas vocês são comunistas, porra. São todos comunistas. Na esquerda brasileira não tem um que não seja comunista. Todos colaboram com o esquema comunista. O que eles pensam, o que eles acreditam, não tem a mais mínima importância, rapaz. Mas se você pegar a doutrina comunista, ela é tão complicada, é tão cheia de controvérsias e contradições internas, que é difícil o sujeito ser comunista no sentido ideológico. Precisa ser muito inteligente para ser um comunista ideológico. Né? Mas você pegar, sei lá, o Georg Lukács, era comunista ideológico. Mas você acha que o Lula teria capacidade para ser isso? Você acha que o Kagame teria capacidade? Claro que não. Né? Agora, o Lula, qual foi a função do Lula? O Lula salvou o movimento comunista latino-americano com o dinheiro brasileiro. Né? Roubou a Petrobras, roubou o Banco do Brasil, roubou o Banco de Desenvolvimento Econômico, tudo para dar dinheiro para o regime comunista falido. Quando foi o 15º aniversário do Foro de São Paulo, o pessoal das Farc mandou uma mensagem para o Lula agradecendo, e você salvou o movimento comunista. É? Então, as Farc são gratas ao Lula. E os outros que falam mal do Lula, não, o Lula não é comunista, ou são idiotas, ou são agente provocador. Quer dizer, o que é o Marco Antônio Villa? Uma dessas duas coisas. Ou ele foi comprado para dizer isso, ou ele acredita e é burro mesmo. Que o Lula não é comunista porque o Lula jamais leu Karl Marx. O Lula é um herói do movimento comunista. Né? Ele foi o padrinho do negócio, ele salvou o movimento comunista. E hoje, todos esses caras que estão dominando a América Latina devem isso ao Lula, meu Deus do céu. Agora, se o comunista, vamos dizer, punir quem o ajudou, isso também é normal, porque, por exemplo, estou falando do Willy Münzenberg. Como é que o Willy Münzenberg terminou? Foi assassinado por ordem do Stalin, porra. Porque sabia demais, era um homem que sabia demais. Então, quer acabar com ele, acabou. Depois do cara ter colocado praticamente toda a intelectualidade europeia sob as ordens do Stalin. O cara deu o mundo para o Stalin e morreu. Foi punido por isso. É com esse tipo de gente que nós estamos lidando, porra. Né? Quer dizer, se você pensa que isso aí é uma disputa de ideias, é um problema ideológico, então você é mais burro do que eu imaginava. Ora, de disputa ideológica não tem nada, nada, nada, nada. Né? Agora, até a depreciação da palavra ideologia é um outro truque. Por quê? No mundo comunista, a ideologia é tudo. Toda a cultura é pura ideologia. Então, a posição comunista ortodoxa, por assim dizer, olha, tudo que existe no mundo, né, cultura, religião, teatro, cinema, etc., tudo é ideologia. Só que a ideologia deles é disfarçada, mas nós assumimos que somos ideológicos. Nós somos mais honestos, então nós temos aqui a ideologia comunista. Agora, em certos lugares, né, a palavra ideologia pegou um sentido pejorativo, então ideológico é só o outro. Os comunistas não são mais ideológicos. Você vê que coisa, né? Não tem mais ideologia no comunismo. O comunismo agora só tem ciência pura. Né? Não é uma coisa incrível? Então, é com esse tipo de gente que nós estamos lidando. Né? Não é possível um diálogo intelectual com essa gente. Não tem, não tem. Quer dizer, assim, é tudo truque. Eles vêm com como é que se diz? Com agressão, é tudo agressão, só agressão. Agora vamos ver o que o rapaz aqui faz com o Hegel. Né? Para vocês verem, esse aqui, ele não está de sacanagem. Ele acredita mesmo nisso que ele está falando. Ele está sendo muito sincero. Mas esse aqui é justamente o problema, porque está na cara que o sujeito foi tão emburrecido que ele não entende o que ele mesmo escreve. Esse é mais ou menos como aquele menino do fisiculturista, né? Que eu disse o seguinte: olha, o pessoal diz que toda a ciência física é baseada no princípio da gravidade, né? Que o princípio da gravidade é a grande força causal do universo. Esse pessoal diz isso porque eles nunca leram Newton. Eu li. Se você perguntar assim, quantos professores universitários no Brasil leram o livro do Newton, Princípio Matemático da Filosofia Natural? Nenhum. Eles aprendem. Leram o livro do Sir Zemansky, do Antônio de Sousa Teixeira Júnior, livro didático. Isso aí eles estudam para passar de ano, né? Agora, eu, como não tenho que passar de ano, não devo satisfação para ninguém, né? Eu fui lá, peguei o livro do Newton e fui ler. E o Newton diz o seguinte: ele diz, se alguém afirma que eu propus a gravidade como força causal sem interferência de uma terceira força, está me ofendendo, né? Muito bem, então quer dizer que todos os discípulos do Newton que atribuem a ele a descoberta da gravidade como força causal estão todos ofendendo. Daí veio o físico turista e disse: esse Olavo não entende nada, porque depois do Newton, na época do Newton ele não tinha condição de verificar isso, mas depois do Newton todo mundo foi examinar e viu que não havia outra força, né, mais básica por trás da gravidade. Eu digo assim: mas foram vocês que disseram isso, não foi o Newton? Se você atribui isso a ele, você está mentindo. Mas ele não sabe ler, porra, né? Então, o que ele quer dizer é o seguinte: eu acredito na lei da gravidade, né? E como eu acredito na lei da gravidade, eu acredito que foi o Newton que descobriu. Quando o Newton descobriu um fato, um fenômeno, que ele chamou de gravidade, não uma força causal. Ele nunca disse que foi uma força causal. Aliás, negou que fosse. Então, o que vocês chamam de física do Newton é a física que vocês atribuíram ao Newton sabendo que era falso. Era isso que eu estava dizendo, mas o cara, ele acha que eu estou discutindo física. Eu falo: não, meu filho, eu estou discutindo história da ciência. É? Eu de física não entendo bosta nenhuma, da história da ciência eu entendo. É? E estou dizendo: vocês falsificaram completamente o sentido da gravidade. Daí, mas eu vou responder alguma coisa para o físico turista? Falo: não, eu não discuto com o semi-analfabeto. Não dá para discutir. Né? Então, este rapaz aqui, esse Tezhalet Tibebu, né, que é professor na Universidade de Colômbia, né, ele diz o seguinte, vejam aqui. Na filosofia do direito, Hegel defendeu os direitos civis dos judeus. Mas, ao mesmo tempo, ele ensinou que o judaísmo como religião e os judeus como um povo foram inferiores à cristandade e aos cristãos. Parece estar uma contradição, e é mesmo uma contradição. Hegel não é um antissemita cívico, isso é, alguém que advoga a segregação cívica e a opressão dos judeus. Ele achou a religião judaica, os costumes e a história do povo judeu, de modo geral, praticamente desprezíveis. Se eu fosse tomar um exemplo da história americana, o antissemitismo de Hegel é próximo do racismo liberal, onde uma pessoa branca pode ser um advogado em favor dos direitos civis dos afro-americanos, no entanto, os consideram um povo inferior. Eu digo: opa, opa, opa, opa, opa. Espera aí. O sujeito considerar a religião do outro inferior não é a mesma coisa que considerar um povo inferior. Né? E considerar um povo inferior não precisa ser necessariamente no sentido racial. Pois, se você comparar dois povos do ponto de vista das suas realizações científicas ou artísticas, é evidente que existem povos superiores ou inferiores. Não é isso? Então, por exemplo, né, se você vai comparar dois povos como produtores de óperas, você vai comparar o italiano com o paraguaio. O italiano ganha, evidentemente. Não é isso? Então, nesse ponto de vista, o italiano é superior e o outro é inferior. Qual é o problema? Mas ninguém falou que tem uma característica racial. Não é isso? Quer dizer, a diferença não é racial. Outra coisa. Mais adiante ele piora o negócio. Há um outro aspecto do antissemitismo de Hegel. Como veremos, Hegel identificava o judaísmo e os judeus como pertencentes ao Oriente. Onde sua filosofia da religião, filosofia da história e filosofia das artes, das belas artes, colocava a origem da aurora da consciência histórica, mas somente em suas formas rudimentares. O Oriente é onde a história começa, mas a sua história é a histórica. A verdadeira história só se revela no Ocidente, né? Os judeus pertencem ao Oriente, não ao Ocidente. Como o Oriente é inferior em relação ao Ocidente, assim também os judeus são inferiores aos europeus. Da mesma maneira, o judaísmo, como comparado com o cristianismo, é tido como inferior, como religião inferior. De modo geral, Hegel era um racista liberal e um supremacista cristão. Notou a expressão? Ora, aí é o problema. Quer dizer, se você não considera a sua religião superior à do outro, por que você está nela e não na outra? Se todas as religiões valem a mesma coisa, né, a sua fidelidade à sua religião é apenas uma arbitrariedade. Você está ali por uma coincidência. Quer dizer, eu estou aqui, eu sou cristão, eu sou muçulmano, por coincidência. Poderia ser budista ou hinduísta, ia dar na mesma. Se você adota esta posição, então somente o agnosticismo moderno é superior. O agnosticismo é superior a todos os outros. Então você é um supremacista agnóstico. E o cara não percebe que ele está desfazendo isso. Ele não percebe que ele está impondo o agnosticismo como superior a todas as religiões. Então ele como agnóstico, se coloca acima de todas as religiões. E diz que o supremacista é o Hegel. Olha, o Hegel não é supremacista, ele é apenas um cristão. Como cristão, ele acha a religião dele melhor que a do judeu, do mesmo modo que o judeu acha a religião dele superior à do cristão. Por quê? Porque isso faz parte da natureza da religião. Nenhuma religião aceita outra religião como igualmente válida. Você pode aceitar o direito do outro religioso. O direito à crença religiosa, qualquer crença religiosa, é uma coisa, mas o nivelamento de todas as religiões é incompatível com cada uma delas. Pode ser, por exemplo, você pode dizer, mas no hinduísmo, por exemplo, o hinduísmo absorve todas as religiões. Sim, ele absorve todas porque ele é superior a todas. Se você é cristão, o cristianismo passa a ser uma parte do hinduísmo. O hinduísmo é o conjunto do qual essas religiões são partes. Então o que é isso? É um supremacista hindu, óbvio. Né? Do mesmo modo, né? O judeu. O judeu na religião dele não é o povo eleito. É ele que é o povo eleito, nós não, eu não. Quer dizer, eu não sei, porque eu não sei se eu sou descendente de judeu, até hoje não sei. Minha avó, né? Essa é a história engraçada, porque minha avó era uma alemãzinha que se perdeu da família, foi educada por uma família no interior do Brasil. Mas ela tinha 5 anos de idade, era analfabeta. Ela sabe que o sobrenome dela era Schneider, mas eu não sei se é Schneider. Tem duas jeitos de escrever, Schneider alemão e Schneider judeu. Eu não sei qual era, ela também não sei. Então eu não sei se eu sou judeu ou não. E estou pouco ligando para isso. Mas é evidente que a posição do judeu no judaísmo é superior dos outros povos. E qual é o problema? Né? Quer dizer, você é judeu, supremacista judaico. Ser supremacista judaico é a mesma coisa que ser judeu. Assim, ser supremacista cristão é a mesma coisa que ser cristão. Ser supremacista muçulmano é a mesma coisa que ser muçulmano. Como é que o cara não percebe isso? Como é que ele não percebe que ele está impondo um supremacismo agnóstico? Ou seja, ele não sabe ler. Ele não sabe ler o que ele mesmo escreve. Outra coisa, quando você fala de um povo inferior, será que... Espera aí. Povo ou raça? Né? Se você pega, por exemplo, um povo brasileiro, tem 500 raças lá misturadas. Se eu digo, por exemplo, que no ponto de vista do progresso científico, o povo brasileiro é inferior ao americano, eu estou falando uma obviedade. Por quê? 80% dos inventos do mundo vem dos Estados Unidos. O Brasil pode competir com isso? Não pode. É isso? Então, ou seja, se qualquer inferioridade que você inferioridade ou superioridade que você veja entre os povos é racista, então você tem que dizer o seguinte: todos os povos têm exatamente o mesmo mérito em todos os setores da atividade humana. Não é isso? Então, o que você está dizendo é o seguinte: é que todos os critérios de superioridade não valem. Só o que vale é o seu igualitarismo. O seu igualitarismo é superior a todos. Embora ele seja autocontraditório, absurdo e pueril. Quer dizer, como é que um cara, um professor de Columbia, faz uma coisa dessa, na primeira página do livro? Quer dizer, eu confesso, eu não li o resto, falei, e não vou ler. Para quê? Para ter esse trabalho todo? Quer dizer, cada página eu vou ter que ficar consertando? Não dá. Mas o número. Diga. Não, e também achar que essa hierarquização da inferioridade é sempre algo ruim. Pois é, qual é o problema de você achar que uma coisa é superior ou outra é inferior? Pois é, por exemplo, eu acho que o Mário Ferreira dos Santos é um filósofo superior a mim. Qual é o problema? Hã? Não, em muitos casos é vantagem, né? Por exemplo, eu não sei fazer tortura. E em matéria de finanças? O torturador é superior a mim. Eu sou inferior a um torturador se tiver que torturar. Claro, se você tiver que torturar, você é inferior. Né? Não, mas aí já é um relativismo total. Mas estou falando de valores efetivos. Sim, né? Sim. É, não, não, não, não no sentido de figura e linguagem. Né? Então, se você acha que toda medida de superioridade e inferioridade é racista, né, só resta uma alternativa. Você tem que ter o nivelamento total. Mas, espera aí. Quem está nivelando é você. Você é o nivelador. Porque você é superior a tudo aquilo que você nivela. Você fica lá em cima e você nivela tudo. Então, você é um supremacista de você mesmo, é o que você está fazendo. Quer dizer, é uma presunção de superioridade absurda, psicótica. E os caras aceitam isso como coisa não apenas normal, mas obrigatória. Agora, como é que você pode... Mas é discutir política com um sujeito desse. Você não pode. Não existe um jeito, uma técnica de eu discutindo política com um sujeito infundir saúde mental na cabeça dele. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Também não tenho capacidade para, numa discussão política, ensinar o meu interlocutor a ler. Eu não tenho capacidade para isso. Você não pode ensinar a ler a um sujeito que não quer aprender com você. Não é isso? Se o aluno odeia o professor, despreza o professor, não quer aprender nada com ele, nem o melhor professor do mundo ensina nada para ele, pô. Quer dizer, todo ensino supõe da parte do aluno uma disposição de aprender. Mas se eu tento ensinar o cara, eu não vim aqui para aprender com você, vim para discutir de igual para igual. Então, continua se achando igual a mim. Não é isso? Quer dizer, eu pego assim o meu currículo, 30 livros que eu publiquei, mais as 570 aulas que eu já dei aqui, e chega um sujeito que escreveu duas bostagens, né, na internet, duas bostagenzinhas, e o cara se acha e vai discutir igual para mim. E se eu acho que eu sou melhor a ele, então eu sou um sujeito presunçoso, arrogante, me faço de superior. Então, como é possível? Né? Isso quer dizer que o seu currículo de realizações não vale nada. A presunção do outro vale tanto quanto o seu currículo de realizações. E o presunçoso sou eu, o arrogante sou eu. Quer dizer, é evidente que você está lidando com pessoas que inverteram o sentido das palavras. E nunca souberam. E hoje em dia, eu digo, praticamente toda a classe universitária é assim. Gente, eu vou mostrar um negócio para vocês. Esse livrinho aqui, ó. Pega ele para mim. O prazer é seu. Você se acha muito só porque sabe ler e escrever? Pois é, não, mas aí é como dizia o Jerônimo Moscardo, né, quando ia fazer entrevista para pegar uma secretária para a embaixada brasileira, né, pergunta assim: sabe ler ou escrever, não precisa acumular. Então, olha aqui. Um quarto de século depois de eu publicar o meu livro sobre Aristóteles, que quando foi publicado, fazia 30 anos que nada se publicava de Aristóteles no Brasil, aí finalmente o establishment universitário conseguiu... Pá! Aristóteles no Brasil no século XXI. Agora Quer dizer, não vem esse Olavo querer botar banca em cima de nós. Nós também aristoteliza. É que, assim, é um livro com 16 autores. Agora, você vê o nome dos capítulos. O que, que eles estão aqui discutindo, Aristóteles? Filiação socioafetiva, responsabilidade civil, tolerância religiosa, improbidade administrativa, reforma trabalhista, direito das pessoas com deficiência, sistema tributário nacional. Esses são os temas aristotélicos dos caras, porra. Meu Deus do céu, isso aqui é tema de artiguinho de jornal. Pode ser discutido isso também no STF também, né? Mas isso aqui é filosofia de Aristóteles, gente. Qual é o livro de Aristóteles que eles pegaram? O que todo mundo pega, a Ética Nicômaco, que é o que tem na coleção Os Pensadores. Gente, porra, estão brincando comigo? Né? Quer dizer, eu comprei esse livro aqui e falei, ah, quem sabe, estou fazendo alguma coisa. Né? É pouquinho, você junta 16 para fazer um livro. Né? Quer dizer, o livro tem 200 e poucas páginas, né? Cada cara escreveu o quê? 12 páginas, né? Já é alguma coisa, porra. Mas quando chegou, eu fui ler esse negócio aqui. Rapaz, né? Aqui não tem absolutamente nada de Aristóteles. É só assuntinho do dia a dia jornalístico brasileiro. Isso é o que eles conhecem de Aristóteles. Isso é a universidade brasileira, gente. Né? O cara que... aluno de mestrado da PUC São Paulo. Orientado pelo doutor Gabriel Chalita. Né? Gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo no Brasil? É muito grave, gente. Né? Se eu tivesse muito dinheiro, eu montaria uma universidade. Teria que ser uma universidade gratuita para não ter a seleção por classe social. E teria que ser o sistema chinês. Quer dizer, você manda emissários para o país inteiro para catar os meninos mais inteligentes de todas as classes sociais. E daí ficava que nem Eton na Inglaterra, que eu vi um documentário de Eton, tinha lá os filhos dos duques e tal, do lado do pretinho que tinha chegado da África, do chinesinho, misturou tudo, né? Mas são aqueles caras que tinham o quê? Tinha a seleção, né? O supremacismo intelectual. Você quer só os caras de alto nível, né? Não pode, quer dizer, você ser mais inteligente é preconceito, é racismo, porra. Você privilegiar o mais inteligente e depreciar o mais burrinho é racismo. Então não pode, tem que ser. Né? Aí é que, como dizia o Pedro, tinha um amiguinho que dizia assim, ele tinha o quê? Os 10 anos. O amigo dizia assim, eu sou burro com muito orgulho. Sabe qual é o meu? Morreu, foi trabalho de aviãozinho no narcotráfico, morreu baleado pela polícia. Burro com muito orgulho. Gente, esta é a situação do Brasil. Eu vou parar por aqui, porque hoje é o primeiro do ano, né? Já trabalhei demais para um feriado, né? E voltamos a semana que vem. Muito obrigado e até a semana que vem. Feliz ano novo para todo mundo. Tchau, tchau.